que sou e tudo que serei. Sei de onde vim e pra onde vou, eu sei. Tenho uma raiz e tenho uma luz. Tenho uma história, um caminho com Jesus. Tenho profecia, estudo as visões. Busco noite e dia encontrar explicações. Sou guiado, Espírito de Deus, fala ao meu ouvido e encontro soluções. Como é bom andar nesse caminho do bem. Eu vou caminhar na trilha da esperança. Estudo as visões, busco noite e dia encontrar explicações. Ora, sou guiado, Espírito de Deus, fala ao meu ouvido e encontra soluções.